5240, reautorizado nível 070. 070, 5240. Controle Charlie Fox. Charlie Fox, controle. A 17 está operando, senhor? A P. Sem condições de pouso, o destino final é a HLAD. Sim, prossiga na final do procedimento ILS que foi para o pista 10 e cancela com a pista para ser 47. Ok, excelente, Fox. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, curva direita, proa 050, limite loco. 050, limite o localizador. Kilo, Serra Lima. Travou o carro da barra, 1450. Papa Tango, isso, Carlos, me informa, mantendo no meu pé, para que eu leve coordenação local. Obrigado. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, chama agora a torre 118, decimal 95. 95, Bravo Delta. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, inicie redução 1809. Gol 1924, chama agora o centro, Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, gol 1924, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Papá Vitor Índia, com informação, Papá, cruza 240 até 160. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 080 na chegada ponto. Ajuste altímetro 1012. Ajuste altímetro 1013, confirme. 12. 1012, autorizado 080 na bomba, papo diferente. Trip 5240, reduza a velocidade 2209. Desça até o nível 050. 220, 050, trip 5240. Papá Romeu, Kilo, Serra Lima, vamos detectar o localizador. Papá Romeu, Kilo, Serra Lima, reduz a velocidade, 1709. 1709. Trip 5240, sob vetoração, mantenha presente pro limite lock. Mantenha presente pro limitado ao lock, trip 5240. Controle Salvador, boa tarde, é 326, né? Frente da Papá. Schneider 326, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 090 na chegada Mari. Ajuste da altimetria no 012. 090 na Mari, pode voar, tá? Está presente? Autorizado. Obrigado. O Kilo Serra Lima está livre 2000, senhor? Papá Romeu, Kilo Serra Lima, está autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desça para 2 no pé. Segue traço na aproximação, meia dúzia de milha, Papá Romeu, de frente. Reporte estabilizado. Positivo, reportará estabilizado, 1709, 2000 pés. Trip 5240, reautorizado, desce para 3 no pé. Reduza a velocidade 1809. Para 3000 pés, 1809, 35240. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, controle Salvador, confirma a velocidade. Está batendo 3109, Papa Vitor Índia. Ciente, reduz a velocidade 2509. Ciente, reduzindo 2509, Papa Vitor Índia. Salvador, Charlie Echo Fox. Charlie Echo Fox, estabilizado? Estabilizado. Chama a torre 118, decimal 95. Autoriza o meu set, senhor? Com a torre. Ok. Trip 5626, desça para 4000 pés. Altímetro no 0 no 2. Para 4000, 5626, ok, 2. O Kilo Serra Lima estabilizado no localizador. Vento, completa a final agora, torre 118, décimo 95. 18, 95, uma boa tarde. Composo. Obrigado. Trip 5240, desça para 2000 pés, aguarde o vetor final. Vai seguir tráfego na aproximação, Bravo Eco 9 Lima. Gente, para 2000, Trip 5240. Controle, autoriza esse mais, Sidio Chame 32. Leia. Confirma velocidade. Esse seria 2. Agora está batendo 2,80. Autorizado 2509, é o número 3 na aproximação. 2509. 5240 para o localizador, direita proa 080, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Controle Salvador, gol 1394 na saída da EL, boa tarde. 35240, copia o controle. Direita 080 para o localizador para 2000, 35240. Correto. Gol 1394, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. 360 da EL, após lida direto bridge, gol 394. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, completa a redução 2209, desça para 5000 pés, altímetro 0 no 2. Redução para 2209, 5000 pés, 1012, Papá Vitor Índia. Trip 5626, sob vetoração, mantenha presente e proa, limite o localizador, reduz a velocidade 182009. 2209. Ok, limite ao localizador, mantendo a proa, trip 5626. Correto, reduz até 2009, desça para 3000 pés. 2003 mil pés, grato, 2000. Xanaima 326, autorizado 060. 060, 326. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, vetração para sequenciamento, curva direita proa 225, limite ao localizador. Subvetores, direita 225, limite ao lote, Papá Vitor Índia. Correto, reautorizado descida até 4000 pés, o Papá Vitor Índia. Ciente, reautorizado descida 4000 pés, Papá Vitor Índia. Trip 5626, desça para 2000 pés, reduz a velocidade 1 no 70 mais, aguardando o vetor final. 2000 pés, 1 no 70, reduzindo, mantendo a prova guardada no 5620. 35240, localizador. Vem passando zoom na torre 118, decimal 95. 895, grato. 35626 para o localizador, esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado. 5626 da trip. Controle instalador, passa ali 2230 no perfil da base. Aguardo. O Xanema é 326, desça para o nível 050, reduz a velocidade 2209. 050-2209. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, desça para 3000 pés, reduz a velocidade 1709, aguardo o vetor final. Gente, descendo para 3000 pés, 1709, aguardando o vetor final, Papá de frente. Passarei 2230, contato radar na decolagem, suba para o nível 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, passarei 2230. Controle de Salvador, papapá, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, controle. Decolou de Salvador, destino Morro, está na caminho 1000 pés, corredor Axé, November Oscar Romeu. Certo, mantenha no meu pé, corredor Axé, reposta fora da barra. Tentará, talvez para o São Romeu. Gol no 648, controle Salvador, acena a identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare. Rompimento no 012. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, desça para 2000 pés para o localizador, esquerda, proa 145. Repórter estabilizado. Gente, descendo para 2000, esquerda, 145 para o localizador, Papá Vitor Índia. Oxana é 6326, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite radial 290D, Salvador. Desça para 3000 pés. Serviu 020-290 limite, 6320. Gol 1648, desça para o nível 050, autorizado direto e táxi. 050 e táxi, 394, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Foi para o 63-1394. Afirma. Na Recife 1251, 13325. Correto. Muito obrigado, bom trabalho. Tá bom. 35626, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa. Capturando o localizador, Papá Romeu, Papá diferente. Completa final do procedimento LSX3, segue traço na aproximação 612 milhas, Alfa Tango 72, aguarda transferência para a torre. Ciente, aguardando transferência, Papá de frente. Oxanema 326, reduz a velocidade 1709. Aguarde o vetor final para interceptar o localizador. Vai seguir traço na aproximação, linha GET 40. 709, mas na última informação. Barro meu, Papá Vitor Índia, agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, Papá de frente. Composto. Passarei 2230, direto elefa. Ocean M326, desça para 2000 pés, para o localizador, curva direita para a 120, reporte estabilizado. Direito 120, estabilizado 2000, descendo 63, 2000. Tráfego informado anteriormente, agora 9 milhas. Do farol da Barra, novembro, Oscar Romeu. Frequência livre para a relação local, novembro, Controle, boa tarde, Papatanga Serra. Papatanga Serra, boa tarde, controle Salvador. Boa tarde, meu amigo. Tá ingressando no corredor aqui, tentou prosseguir para Camamoa, com sobrevoo em Camamoa e retorna para Salvador. Mantenha condições visuais no corredor Axé. Tem condições de informar aproximadamente a quantas milhas Camamoa fica em Salvador? 63 da presente, senhor. Não foi copiado? 74, exato, da presente. Quando possível, estimado para pouso, Yankee Serra Serra. O pouso retornará para Salvador mesmo, viu, meu amigo? Entendi. Gol número 48, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Vem 2000, vai voar direto, Bruno, pode? Pode. Controlador, passeio 2230, solicite. Passarei 2230, controle. Seria possível a proa direto conquista? Autorizar direto conquista, passarei 2230. 2230, obrigado. Rocha na M321, agora a torre 118, esse 195 com posto. 185, obrigado. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Marque Juliette e Romeu, controle Salvador. Notificado Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, decolando agora da direção da BR. Assim sobrevoo próximo ao porto de Mentira, já, senhor. Mantendo 500 pés AGL, 0115 no transponder. Centro Max Red Romeu, mantém a escuta do controle, autorizado. Pode confirmar para o Romeu? 119,15 ou 118,15? A torre, se continuar bem, 326. A torre, 118,95. Nenhum, nem outro, obrigado. O Max Red Romeu não cumpriu a informação do controle, recebeu a informação do Romeu? Autorizado, sobrevoo o Max Red Romeu na escuta do controle. Sobrevoo livre, Romeu na tua. Papá Vitor Índia, torre 118, acima 95 agora. Papá Tranquilo, Papá Vitor, controle. Papatango Lima, Kilo Zulu, controle. Centro Lima, Kilo Zulu, confirma o código de transporte acionado. chegar, não recebo informação nem do modo alto, nem do seu modo Charlie. Ainda mantém as informações lá. Cruza 2800, gol 600. Gol no 600, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370 na saída Puca, transição de quarto. É o 370, gol 600. Sapatango Lima, Quilo Zulu, contato radar 5, 9 milhas, sudoeste de Salvador, confirma o nível transitado. Autorizada a ascensão nível 050 na proa de Tato, ao prêmio em Salvador 1012. A Patang Yankee Serra Serra ainda mantendo a escuta do controle. E o Romeu, acho que eu consigo. Sente o Romeu, acho que eu mantenho os corredores, já pode através de Paris. Siga, Yankee Serra Serra. Gente, mantém da 500 pés aguardando a ascensão. Estabilizada no 643. No 648, Passaduna, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, já sai. Informação de trânsito, bom para 2 horas. Comandão, boa tarde. Informação de trânsito, decolou, se autorizar, voo direto Boipeba, magnésia 240. Mantenha, ok, está livre voar direto, porém mantendo 1000 pés inicialmente no corredor axé. Correção, 1000 pés inicialmente, voando direto, aguardando a ascensão. Negativo, voando direto na proa 240, 1000 pés aguardando a ascensão, Vitor. E aqui já acerra o controle? Confirme a altitude que solicita para prosseguir Camamu. Mil pés, ciente. Aguarde para livrar minha frequência, mantendo na minha escuta. Tem que ser o controle. Ok, eu preciso do tempo de voo E só confirmando, né? Sobrevoo em Camamu e retorna para Serra Novembro, Serra Novembro. Confirme o tempo de voo. Vente. Salvador, November 77, Charlie Papa, information. Papa, flight number 130, just had correct. November 77, Charlie Papa, under radar surveillance, fly direct to Mari position. Clear Mari arrival, are you able to descend? Confirm up to descent and please say arrival one more time. Fly direct to Mari. Mike Alpha, Romeo Echo position and clear Mari arrival. And expect ILSX Ray runway 10. Okay, we'll expect ILSX Ray 10, direct to Mari, clear Mari arrival, and 7 Charlie Papa. Okay, clear, descend and maintain flight level 060. November 77, Charlie Papa. Clear, descend and maintain flight level 060, 77 Charlie Papa. E é que se acerta, tem a frequência livre na escuta para o regresso. O Papa Azeite aguardando 2.500. Salvador, o Filho Papa Azeite aguardando 2.500, velho. Autorizado, ascensão 2.500, Papa Azeite. November, acho que a Romeu na escuta. Ouro 600, voe direto Zipar, chama o centro na frequência 12545, alterna 1.005. Quem voa do Zipar chama Aragão. Autorizado, rotatório aqui no Romeu. Passaredo 2230, chame agora o centro, frequência 1260-1288, alterne. 1260-1288, passei 2230. November 77, Charlie Papa, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1012. 4,000 feet, QNH 1012, 7,000 Charlie Papa. Controle, boa. É o Oceaner 6142. Xané 6142, prossiga. Decolado, filho da puca. O Xané 6142 submantenha 350 na saída Puca. Troque o transponder, por gentileza, para 5453. 5453 está autorizado. 350 na Puca. Quando possível, a gente pode voar direto de Jamo. Oi, Jamo, dá presente. November 77 Charlie Papa, descend and maintain 2000. QNH 1012, clear ILS X-ray approach, report established and localized. Okay, cleared descend and maintain 2000, cleared ILS X-ray 10 approach, and report established, localized 77 Charlie Papa. Charlie Charlie, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém nível 060, vigilância. Mari, desce 060, vigilância. Controle, o Kilo Romeo, acende igual a pulo. Queixame a torre, 1895, Kilo Romeo, acho. Controle, boa tarde, Gol 1333. 333, boa tarde, sub, mantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL. Saída da EL, da presente? Autorizado voar da EL. Autorizado, né? Lima Kilo Zulu, desça para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-1. Salvador, November 77 Charlie Papa, establish on localizer. Okay, 77 Charlie Papa, complete LS X-ray approach, contact the tower on 118.95. Okay, complete LS X-ray approach, over to tower 77 Charlie Papa. Uma quilo Zulu desça para 2.000 pés, autorizado LS X-ray com o localizador. Autorizado LS X-ray com o localizador. Xané 6142, passa 150, chame o centro em 12545, alterna 12685. 12545-2685, obrigado. Papa Romeo Juliette, Charlie Charlie, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.011. Ok, 1.011, desce para 3.000 pés, centro da Papa Romeo, é isso? Vou checar. Quilo Papá Vito, descida em condições visuais. A informação tem um tráfego à sua direita, uma milha e meia. Sentido contrário, mantendo 1.500 pés sem contato com o controle. Frequência livre para a coordenação. Ok, frequência livre. Juliette Charlie Charlie, informação, Romeu. Romeu, estou sendo ideal, obrigado. Salvador, se tiver acertado, tem como destino o andar da pasta? Teria alguma possibilidade de provar visual na 17 para utilizar aí o táxi? Afirmativo, o senhor pode modificar as regras agora ou pode interceptar o localizador e modificar com a torre e gerar uma base pela direita no final da 17? Ok, prefiro assim. Vamos para interceptar e cancela com a torre, pouso na 17. Ajudaria muito, obrigado. Ok. Bono 333, passar 160, chame o centro 125, 193325. Quilo Zulu, complete final ILS, torre 118.95. 118.95, Juliette Charles Charlie, desça para 2.000, reporte localizador. 2.000, reportarei localizador, Charlie. Juliet Charlie Charlie, iniciei a redução para 1970 nós. Reduzindo 1970 nós, Charlie. Charlie Charlie no localizador. Charlie Charlie, complete final ILS, torre 118.95. 118.95, transferindo, obrigado. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Índia, Vitor Eco. Confirme. Papai Romeu, Índia, Vitor Eco, decolou Salvador, farol de Itapuã, cruzando fora da barra. Papai Romeu, Índia, Vitor Eco, mantém o litoral, eu peço corredor axé, reporte através do farol da barra. Eu peço, reporte através do farol da barra. Mike Juliette, Romeu, controle. Papá, papá, Mike Juliette, Romeu, controle. Papá, Mike, Juliette, Romeu, controle. 462, boa tarde, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste 1091. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4065 na sua escuta. Azul 4065, sub mantém a 340, saída da El, vigilante. 340 na da El, azul 4065. Mantém ainda mil pés, tem um tráfego sua posição de 11 horas 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, ainda sem contrato com esse controle. E prossegue para Cairu? No 1.500 é geralmente a altitude que, de retorno de Cairu para Salvador pelos corredores, ok? Condições de ascensão até 2.500. Ok, então aguarde só um instante de cruzamento com o tráfego informado anteriormente. Agora sua posição de 11 horas e 7 milhas, informe quando o visual contrato. Provavelmente, pelo estacionado, é um Bravo November 2 Alfa, o Kilo Quebec Sierra. Okay, Quebec Sierra 1011, ajuste, mantém a 1.500 pés pelos corredores. Tráfego à sua direita, 2 horas e 5 milhas, com rumo oeste, cruzando a Bahia de Todos os Santos, mantendo 1.000 pés. Vamos através de Paris. Salvador, tá 3192, chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1091. 4.011, 3192, chegada a Mari. Controle, Oxenai 6315. Oxenai 6315, sub e mantenha 360, saída da El, vigilante Ardão. 360, 3 da Leda, era presente, 6315? Autorizado da El. Aprovado da El, 6315. Confirma o nível autorizado? Nível 360, foi autorizado pelo solo, confirma. Informativo, 360, ciente, 6315. Ciente. O Índia Vitor Eco. Agora o tráfego já superado, está livre a ascensão 2.500, o Índia Vitoré. Azul 4065, passa 160, chame Recife em 1251, não alterna 3325. 251-3325, grato. Xané 6314, controle autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 050, vigilância radar. 050, quantidade voa ITAP? Autorizado voa ITAP. Autorizado, aquilo que vai ser. Prossiga. Ok, fome. Visual com local de pouso, ajuste Mi 11. Mike Juliette Romeu. Informe quando visual com local de pouso, Mike Juliette Romeu. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado ILS de Rei, informe localizador. 2000, repassa ali lote 4462. Quilo Papa Vitor na escuta do controle. Quilo Papa Vitor na escuta do controle. Papa Romeu Índia Vitor é o controle. Que vai prosseguir via litoral até Cairu? Ok, tem frequência ali para coordenação, o Índia Vitor Eco. Visual com o Quebec Serra. Quebec Serra, chame a torre 118.95. Azul 92, desse mantém a 2000, ajuste 1091, informe localizador. Xané 6315, passa nível 150, chama centro em 1251, alterna 3325. 251, 3325, vai 4462, inicie redução para aproximação. Aí, iniciando 4462.